o problema, se o VAR disse, não deu gol, se o VAR apontou que não foi impedimento, é gol, bola no centro do gramado, vamos jogar. O Wilton Pereira Sampaio está esperando a confirmação de não sei o quê. Porque o VAR mostrou, apareceu, não impedimento, todo mundo viu. Aí o Verrete, ele questionou o homem. Mas é amiga, é a máquina, é o VAR. O cara tá mais enrolado que não sei o que, Rodrigo. O gol foi confirmado e o Leão do Pici tá na frente, Bruno Mendes. É a falência da arbitragem no futebol brasileiro. Já já você fala porque o Fortaleza insiste. Olha, no tiro no meio da rua, arriscou, bateu, defendeu o Léo Jardim. E aí, Brunão? Olha só, Rodrigão, eu tenho uma opinião, para mim não foi gol, não foi válido, as linhas foram marcadas erradas, para mim houve o jogador do Fortaleza dá o toque por último e o Lucero entra impedido. Essa é a minha opinião, nós temos uma equipe democrática, mas na minha opinião a linha do VAR foi marcada completamente errada. Amanhã ou daqui a pouco eu posso até ser desmentido de novo por uma outra imagem. Mas pela imagem que eu vi, para mim, o Lucero estava à frente. Concordo plenamente, plenamente. E o que também, eu continuo, o Rodrigo também, o Luiz Ferreira também. Sim. E amanhã pode ser que uma outra imagem mostre. Mas essa outra imagem, se falam em lisura, se falam em transparência, tinha que ser mostrada agora. Não a linha do jeito que eles querem colocar. Por isso que eu digo e repito, o VAR não nasceu para ser utilizado no Brasil. E só explicando para o ouvinte da Rádio Nacional que nos ouve em todo o Brasil, Rodrigo, o VAR é simples, protocolo de impedimento, estava ou não estava. Então o que o Wilton Pereira Sampaio recebeu no telão foi o seguinte, está impedido, não está impedido. Foi o que apareceu para a gente e você narrou o gol, que a gente foi falando. A jogada prosseguiu dessa forma. Aí de repente deu uma dúvida que ninguém entendeu o que está acontecendo. Traçaram ali errado? Tem imagem? Essa imagem tem que entrar, tem que ser mostrada para todo o torcedor, mostrado para a gente ver. Ah, ele teve uma outra imagem que não foi mostrada na transmissão. Tudo bem, mas por que, que essa imagem não foi mostrada na transmissão? É isso que a gente quer saber. O VAR não é o problema, Rodrigo. O problema é quem opera. Esse é o problema. A distância, como diria o meu antigo chefe de operações aqui na Rádio Nacional, nosso querido Luiz César, o problema está entre a mesa e a cadeira. No Rio de Janeiro, 22 horas e 52 minutos. De olho no relógio e ouvido no radinho, confira o tempo de jogo. Copa do Brasil, terceira fase, São Januário 15. 15 de bola rolando e o placar tá mostrando. Somos todos cantar de coração. O Vasco tem um. Fortaleza 2. Pela Liga das Nações de Vôlei, Cuba venceu o terceiro set, 2-1 em Cuba em set. E Cuba agora vai vencendo o quarto set em cima do Brasil. Liga das Nações de Vôlei masculino, 13-9. Nacional sem fronteiras. Duas alterações do Vasco da Gama, Rodrigo Ricardo. Exatamente, um câmbio duplo do técnico Rafael Paiva. Saiu o João Vitor, camisa número 38, para a entrada do 2, Puma Rodrigues, e saiu também o 27, o Galdames, para a entrada do 85, o Matheus Carvalho, o Cocão. Estão aí as duas substituições, as duas primeiras mexidas do técnico Rafael Paiva, que está precisando mexer, porque o Vasco está terrível hoje. E mexeu bem, Bruno Mendes. O que eu havia pedido, tirar o João Vitor, que não é da posição, e mexer no meio campo, para poder dar uma movimentação maior e ganhar o meio campo. O problema é que eu não teria tirado o Galmez. Eu tinha tirado o Watson. Para mim, até agora, nada no jogo, não acrescentou em absolutamente nada, e o Vasco precisa ganhar o meio campo. E volta o Fortaleza com o Pikachu lá pela direita. Acabou de entrar, sangue novo, cruzamento, bola na área. Sobe Michael, tira de cabeça. Ela sobra para o Vasco dominar. Agora com David, David deixando para Paier. Paier para Matheus Carvalho, novamente para David. Puma passa na direita, pede. O passe feito, forte demais. Ela vai pela linha lateral. favorece a equipe do Fortaleza. Com esse resultado, Vasco dá adeus a Copa do Brasil. O Leão do Pici segue em frente, conquistando e confirmando essa vitória. No primeiro jogo, 0-0. Ô, Rodrigo. Até aqui, 2 Fortaleza, 1 Vasco. Já já você fala, porque desce novamente o Pochettino ali pela direita. Abre um pouco mais para Pikachu, volta para o Pikachu, deixando para Pochettino. Diga lá, Luiz. Olha, Rodrigo, o Fortaleza, essa vitória vai ser importantíssima. Não, vai lá você. Prossiga. Essa vitória não vai ser importante apenas pela vaga nas oitavas da Copa do Brasil, mas para quebrar a pior sequência do Fortaleza no ano, sequência sem vitórias, e a segunda pior sequência sem vitórias desde que o Vojvoda chegou no Fortaleza. São 6 jogos, 5 empates e uma derrota. Uma derrota doída para o Nacional Potosí lá na altitude de Potosí pela Copa Sul-Americana. E depois, 5 empates contra Bragantino, contra o próprio Vasco pela Copa do Brasil, contra o Corinthians, contra o Botafogo e contra o Boca Juniors pela Copa Sul-Americana. Aqui, lateral que favorece o Fortaleza, vai para a cobrança, o Tinga. Tinga bota lá na frente, corta Léo de cabeça pelo Vasco. Insiste David, melhor para Pochettino, roubou boa bola pela direita, marcado pelo Piton. Vai à linha de fundo, cruza, bate no Piton e ganha o escanteio, Luiz Ferreira. Olha, Rodrigo, o Fortaleza segue com uma facilidade enorme. O Vasco segue perdido, só está marcando com 6 jogadores. E o Fortaleza segue fazendo aquilo que tem que fazer. Vai aumentar a vantagem para ficar tranquilo. E vem bola na área do Vasco. Escanteio, o Pochettino na cobrança, vai botar na área. 18 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Fez o cruzamento, sobe Maicon, tira de cabeça. Zé Welison também de cabeça. Defende pela equipe do Fortaleza, virando lá do outro lado. Se apresenta por ali, pedindo livre de marcação. Rosseto tenta a tabela, a bola volta para Pochettino na entrada da área. Olha o cruzamento no segundo pau, passa por todo mundo. Briga pela bola, Breno Lopes voltando o jogo. Só da Fortaleza, só da Fortaleza. Da entrada da área, ajeitou, bateu o espaço. Calma, Léo Jardim! Deixaram o Lutiero com toda a tranquilidade dominar e bater, Luiz Ferreira! Deixou com toda a tranquilidade, o Felipe Jonathan apareceu na frente do Lutiero, pegou a bola e chutou com a perna que não é boa direito. O Léo Jardim fez uma bela defesa e vem mais bola na área e mais perigo pro Vasco, Rodrigo. Só da Leão do Pici, só da Fortaleza. Escanteio, Pochettino na cobrança, o desvio vai entrando, salva a zaga. Ela salva para Verrete, Verrete para Paie, Paie para David. David bota para Adson para correr. Livre de marcação, só tem um pela frente. Dominou na entrada da área, pode ser um empate. Abriu, é agora. Paie dominou, vai bater, perdeu o espaço. Girou o Vasco no ataque, cruzamento, bola na área. Verrete de cabeça, é festa! O Vasco que eu acredito que supera adversidades contra tudo e contra todos. O Vasco que é muito maior que um fracassado grupo político. O Vasco é enorme, um gigante que dá um bico em qualquer preconceito. Você, vascaíno, tem muito mais que 777 milhões de motivos para amar esse clube. Nenhuma pedrinha no caminho supera a força deste gigante. A camisa que tem cheiro de gol, predestinada ao sucesso. Empata o Vasco em São Januário. Ferrete o pirata e o placar tá mostrando. Vasco 2, Fortaleza 2. E aí, Rodrigo Ricardo? Gol sendo checado nesse momento, mas já confirmado o gol, né? Gol, confirmou o gol. Rodrigo, olha, é brincadeira. Confirmado o gol. Porque a mesma coisa acontecendo agora no gol do Lutiero. A gente tem imagem, escrito não impedimento. Qual é? Ih, deu ruim, hein? Deu ruim, dividida forte. O Verrete forte dominou, ali, fez a falta por baixo e o árbitro, hein? Na bola! Na bola, na bola. Na bola e já mas acabou dando a falta Fortaleza cobrada. Só continua novamente. Quem está em São Januário, quem está vendo a transmissão pela televisão, quem está ouvindo a Rádio Nacional, viu? A gente teve a imagem do VAR do telão de São Januário. Não impedimento. Novamente uma embromação. Então, o que os caras estão fazendo? E que eles estão lá, bicho? Estão esquecendo a TV ligada, saíram para comer pipoca, aquela coxinha ali na barreira Piton do Vasco. Piton domina pelo Vasco, deixou para a Bahia, lançou na frente para David, corta a zaga, o Fortaleza tenta sair no contra-ataque, Adson briga pela bola, o Vasco cresce no jogo, Bahia dominou, é pela esquerda, fez a inversão aqui do outro lado, na direita para a Pumita, dominou, olha, Verrete na área, fez o cruzamento, rasteiro mal, Verrete tem 8 metros e 40, ele cruza rasteiro, Rodrigo. É, mas vou dar um desconto para o Puma Rodrigues, porque no lance do gol ele estava na esquerda, e ele fez um cruzamento na medida. Agora o Fortaleza ataque. Olha o Fortaleza, boa jogada. O Pochettino dominou, entrou na área, cruzou. Michael corta, Piton completa. Já já o Bruno Mendes que só dá Fortaleza agora. Que jogão é esse? Tinga deixou de lado, dominou por ali. Olha o Fortaleza partindo para o ataque. Cortou a zaga. E aí, Brunão, que jogão é esse? É isso aí, Rodrigão. O Vasco tem que aproveitar o momento agora, momento de estabilidade do Fortaleza, mas precisa se organizar. O Vasco agora quase tomou um gol de contra-ataque, porque está indo de qualquer jeito. Não pode ser assim. Se for de qualquer jeito, vai tomar gol do Fortaleza, que é um time perigoso. Se ajeitar, colocar a bola no chão, tem como chegar lá. Já provou isso com esse segundo gol. Agora, tem que dar organizado. Isso aí que o Cocão está fazendo agora, puxando, tocando bola, que o Vasco consegue chegar na virada em São Januário. A torcida faz um barulho incrível em São Januário. A festa da torcida do Vasco acreditando na virada. O Vasco é o time da virada, canta o torcedor Cruz Maltino no Rio de Janeiro. 11 horas e 1 minuto. De olho no relógio e ouvido no radinho, confira o tempo de jogo. Copa do Brasil, é pra quem tem nervos de aço, terceira fase, São Januário, segundo tempo, 24 de bola rolando, e o placar tá mostrando. Vamos todos cantar de coração. Vasco da Gama 2, Fortaleza 2. Liga das Nações de Vôlei Masculino, Cuba segue vencendo o Brasil 2-7-1 e vencendo 4-7 por 20-17. Paiê deixa para David lá pela esquerda, avança o Vasco, devolveu para Paiê, passa Piton pedindo, recebeu, dominou, entrou na área, foi desarmado na hora H e deu contra-ataque, Tinga, tabela, olha a equipe do Fortaleza, falta. Opa, Paiê por trás fez a falta, amarelo para ele, Rodrigo. É, o Paiê já merecia ter levado um cartão amarelo que ele tinha solado, mas dessa vez ele usou o antijogo, derrubou o Breno Lopes que partia em contra-ataque, cartão amarelo mais do que merecido, mas foi um cartão amarelo porque fez uma falta providencial. 25, que jogão é esse? Que jogão é esse? Essa é a Copa do Brasil, essa é a Nacional. Volta novamente a equipe do Fortaleza com Rosseto. Rosseto para Tite, de novo para Rosseto. Na risca aqui, divide o gramado, atrasa tudo para o João Ricardo. Vai o Paiê perturbar a vida dele lá, ó. João Ricardo dá um bico, tira a criança da zona de perigo, bota na frente. Piton responde de cabeça. O Vasco acordou no jogo, mas o Fortaleza tem mais posse de bola. Zé Welison, boa abertura para Pochettino. No bico da grande área, descobriu, passou que nem uma flecha. Felipe Jonathan recolheu, devolveu para Pochettino. Passou pelo primeiro na entrada da área, olha o cruzamento. Léo corta pelo Vasco, ela ganha altura, não ganha distância. Esforça, tenta duas vezes de cabeça. Sobrou Pochettino, briga pela bola. Piton roubou bonito, deu contra-ataque, mata no peito, bota no chão. Toca de lado para David, 26 é lá e cá, que jogo é esse? David virou aqui na direita para Puma Rodrigues, marcado pelo primeiro, perdeu, ganhou na segunda, levanta a cabeça, olha o ladrão, ele avança pelo Vasco pela direita, botou na frente para Verrete, saiu o goleiro, vai marcar, bateu, explode no goleiro e sai pela linha lateral. O Vasco cresceu no jogo, Rodrigo. Cresceu, Puma Rodrigues encontrou o Verrete, fez um lançamento. Mas o goleiro João Ricardo saiu, abafou. E a torcida vascaína empurra o time. Que barulho é esse? Que torcida é essa? Um pula é, deixa o caldeirão ferver, canta a torcida do Vasco. Uma atmosfera linda demais em São Januário. A torcida não para um minuto, alteração vai mudar. Dupla no Leão do Pici. Vai mudar, Rodrigo Campos acabou de sair. O camisa 16, Matheus Rosseto, para a entrada do 35, Hércules, Rodrigo. E vem mais uma mudança aí, entra a joia. Aliás, não é a joia ainda. Saiu o Breno Lopes e entrou o Machuca, para machucar a defesa do Vasco. Ryan ali na beira do campo. Vai já, acho que vem mais uma mudança. Ryan e Paulo Henrique ali apareceram. Me parece que o Ryan tem mais chance de entrar, Xará. Só confirmando, Machuca tem a 39. Paiê domina. Perfeito. Pelo Vasco. Toca a bola mais atrás agora para Léo. Pisa na bola, caiu Paiê. O jogo tá rolando, tá valendo. David de costas para o gol. Dominou, deu mole, perdeu. Recuperou na raça, na vontade, na fibra. Botou do outro lado para a Pumita. Olha o Verret na área. Chega a zague, corta. E olha o contra-ataque perigoso. Parte para cima, parte para cima. O Leão do PC avançando aqui na esquerda com Hércules. Acabou de entrar, é sangue novo, 4 na marcação, a bola sai pela linha lateral. Bruno Mendes, jogo totalmente indefinido, amigo. Totalmente, é Laicá, a não ser que o Pochettino tenha pedido para sair, achei que o Vojvoda não poderia ter tirado. Estava jogando bem, era uma das... O alicerce desse meio campo foi o Fortaleza. Zé Welison dominou, deixou na frente, a jogada é boa. Olha, Machuca entrou na área, vai marcar, saiu o goleiro e defendeu. A sorte é que ele correu mais que a bola, sorte do Vasco, hein? Mas a gente, Rodrigo, também tem que parabenizar o zagueiro Mac. Errou bastante no primeiro tempo, mas até que vem fazendo uma boa partida no segundo tempo e salvou agora um gol quase certo ali do Machuca. Só confirmando as mexidas, Rodrigo, só organizando a bagunça. Saiu o 16, Rosseto, e entrou 35, o Hércules. E saiu o Pochettino, que vinha fazendo uma grande partida, e entrou o Machuca, número 39. Michael caiu, levou a mão ao ombro esquerdo. Será que não vai dar para ele ou vai, hein, Luiz? Olha, a questão do ombro, Rodrigo, é meio complicada para o zagueiro, porque ele tem que dar o impulso. Se ele não conseguir dar o impulso, fica difícil. Ele precisa do ombro para conseguir isso. Se a, o pessoal precisa ouvir mais um momento estático com o professor Wagner Gomes, que ele explica tudo isso no programa No Mundo da Bola. O professor Wagner Gomes explicou isso. O zagueiro precisa dar o impulso e precisa do braço. E agora a gente está vendo aí imagens do VAR. Olha, Rodrigo, sei não, hein? Sei não, hein? Mexeu o Vasco, hein? É, entrou camisa número 77, Ryan. Saiu o 7, David. Gostou, Bruno Mendes? É, tem que tentar. O jogo tá 2-2, o Vasco precisa vencer. É, e vai apostar tudo o que pode. Rafael, só no, duas coisas. O Vasco precisa ainda assim ganhar o meio-campo. E o time tem que ficar menos nervoso. Vai, o Vasco. Vem o Vasco, dominando a bola agora na esquerda. O passe do Esforça, deixando para o Ryan. Acabou de entrar, devolveu para Esforça. Botou na frente, era para Piton. Subiu o Tinga, tirou, insiste o Vasco. Ryan, na entrada da área, Paiê. Botou o Piton, vai marcar, bateu. É festa! O Vasco é o time do amor, contra tudo, contra todos, essa potência chamada Vasco da Gama. O Vasco vira o placar, delírio da colina, pulsa São Januário, treme caldeirão de virada embaixo das pernas do João Ricardo. Piu, piu, piu, piu, piu, frango do goleiro do Fortaleza. O Vasco tá na frente, 3 para o Vasco, 2 para o Fortaleza. E aí, Rodrigo Ricardo? É o time da virada, é o time do amor. Bahia encontrou Piton, o goleiro falhou. E agora o Vasco está 3, Fortaleza 2 no placar nacional. Bruno Mendes, que jogo é esse, meu amigo? Olha só, Rodrigo, futebol imponderável. A gente pedia aqui para que o Vasco tomasse conta do meio campo. Mas aquilo que eu falei do primeiro tempo, eu senti o Vasco muito mais jogando na vontade do que organizado. E a vitória, por enquanto, do Vasco é muito mais na vontade, na alma dos jogadores, do que propriamente dito na organização do time. O Payet precisou de uma bola para ele colocar e deixar o Piton na cara do gol. Falhou o goleiro, falhou. Mas o Vasco não tem nada a ver com isso. Viram o jogo, apesar de não jogar bem o time do Vasco da Gama. Vamos ver se o time consegue segurar agora esse placar. Olha, Matheus Carvalho, que jogada é essa? Passou no meio de dois jogadores e deixou para Pumita. O Vasco no ataque. Pumita, cruzamento na área. Para quem? Para ninguém. Cortou a zaga, sobrou o Verrete de primeira. Ela vai saindo pela linha lateral, evita a saída. Pumita dominou, voltou para Rayan, ilude o primeiro, de costas para o gol. Deixa mais atrás, tentava o passe. Era para o Paulo Henrique, a bola sai pela linha lateral. E aí, Rodrigo? Não, o Paulo Henrique não entrou, o Rayan tentou tocar para trás buscando o... Paulo Henrique entrou. É, o Paulo Henrique já está em campo. Camisa 96 já está em campo, já informa quem saiu. Saiu o Watson, camisa número 10, 28, Watson. Entrou aí o Paulo Henrique, é a quarta substituição do técnico. Agora o Vasco tem 2 laterais direitos. Bem lembrado, Rodrigo. Bem lembrado. Primeiro tempo não tinha nenhum, tinha um improvisado. Agora tem 2. E o árbitro está pagando geral ali para o técnico do Vasco, Rafael Paiva. Com 34 de bola rolando, 3 para o Vasco, 2 para o Fortaleza. Essa galera faz um barulho ensurdecedor em São Januário. Escanteio para o Vasco. Visualize comigo, torcedor Cruz Maltino. São Januário, o caldeirão do Vascão. O gol à direita das cabines. O escanteio é pela direita, vai para a cobrança. Payet, número 10 na camisa. Caprichou, pé direito, botou na área. O desvio de cabeça, tentava mais. Com esforço, cortou a zaga. Já não valia mais nada. Porque, hein, Xará? Olha, ele deu uma falta de ataque do time do Vasco. Tá mandando a bola voltar pro goleiro do Fortaleza, que já cobrou, porque agora tem pressa, né, Xará? No Rio de Janeiro, 23 horas 12 minutos. De olho no relógio e ouvido no radinho, confira o tempo de jogo. São Januário, segundo tempo, 35. 35 de bola rolando. E o placar, olha lá, tá mostrando. Vamos todos cantar de coração. O Vasco de virada tem 3. O Fortaleza tem 2. E não deu para o Brasil nas Ligas da Liga das Nações de Vôlei Masculino. Cuba venceu 3 sets a 1. Passeias 25-23, 27-29, 25-21, 25-21. Brasil começa com o pé esquerdo. Olha a falta do Paulo Henrique em cima do Breno Lopes. Se a arbitragem é um pouco mais rigorosa, no mínimo para cartão, hein? Eu concordo. Amarelo. Eu concordo. Amarelo levou. Ele levou amarelo, Rodrigo. Ah, então se fosse mais rigorosa, vermelho. E não seria absurdo. Foi uma falta muito feia. Tá o Zé Welisson pertinho da bola, Rodrigo. Léo Jardim preocupado. Visualize comigo, torcedor do Fortaleza ligado na Nacional no Brasil inteiro. O momento é bom para o Leão do PC. São Januário, gol à esquerda das cabines. Ajeita para cobrar Zé Welisson. Com o pé direito, a barreira do Vasco, um passo à frente da risca da grande área. É pelo lado esquerdo, tá bolado o goleiro Léo Jardim. Um momento é bom para o Leão do PC. Zé Welisson toma distância, conversa com a bola, vai botar na área ou vai bater direto? Pé direito, bateu direto, se abaixa aí, estátua do Romário. Que perigo, hein? Sai daí, ambulância! Foi lá na piscina, Luiz Ferreira! Eu diria que quase chegou no Colégio Pedro II, que fica não tão perto. Bateu mal pra dedéu o José Welleson, um monte de gente. O Lutiero, o Machuca, todo mundo esperando na área. Ele vai, bate esse fio de gol. Quem assiste futebol americano sabe disso. Segue Vasco 3, Fortaleza 2, placar nacional sem fronteiras. Bruno Mendes, 37 minutos, Vasco 3-2, a indefinição é total, hein, amigo? É total, mas o Vasco agora tem que aproveitar para se beneficiar do desespero que começa a entrar o Fortaleza. O Fortaleza se desorganizou completamente. A saída do Pochettino, eu realmente não entendi, era o cara que estava dando o ritmo do Fortaleza. E até para a felicidade do Vasco, ele acabou saindo. Não sei, repito, se ele pediu para sair. Mas se ele não pediu, errou o Vojvoda, acabou com todo o sistema de meio campo. E o Vasco agora tem que se aproveitar desse momento onde o Fortaleza começa a querer cruzar bolas na área ao invés de tocar bola. O Vasco tem que, agora sim, pegar a bola, trabalhar a bola, ficar mais com ela e trabalhar o resultado que é a favor. 38 de bola rolando. 3 para o Vasco, 2 para o Fortaleza. O Vasco parte para o ataque, olha Paier dominando bola ali pela esquerda, toca de lado, ela passa pelo Matheus Carvalho, entrou bem no jogo Cocão, na direita para Paulo Henrique, risca a divisória do gramado, olha para o lado, não tem ninguém, deriva da direita para o meio, mais atrás para Léo, tem lá do outro lado pedindo bola Lucas Piton, a bola chega até ele, não cortou a zaga, insiste Léo Pelé, um bico na bola, ganha altura e sai pela linha lateral. Esse desespero que a galera não gosta, hein, Luiz Ferreira? E esse desespero é bom pro Fortaleza. O Fortaleza que precisa do empate para pelo menos levar a decisão na vaga das a decisão nas oitavas de final da Copa do Brasil para as penalidades. E tá mudando, Rodrigo. Vem aí a joia venezuelana, agora sim, o Kervin Andrade. Tá saindo o Breno Lopes, também entrando o Moisés já já. Eu confirmo as mudanças, Rodrigo. Maravilha. Dois jogadores do Fortaleza entrando. Confirmando. Saiu Tite, camisa número 4, vai com tudo o Vojvoda, hein? E entrou o Kervin Andrade, joia venezuelana, 19 anos. Saiu o Breno Lopes, entrou o 21 Moisés. O Leão do Pici vai com tudo, hein, Rodrigo? Vai abrir espaço por baixo. O Fortaleza no ataque, vem bola na área, o desvio na mão, é pênalti! Pênalti para o Fortaleza! A jogada na esquerda, ele vai, não vai. Ih, agora mais 28 minutos de indefinição. E aí, Luiz Ferreira? Olha, Rodrigo, lance confuso. A gente estava anotando as substituições. Agora, vou te contar uma coisa. A imagem do VAR para, vai renderizar. Para mim, nada, Rodrigo. Para mim... nada, segue o jogo, braço do Maicon colado ao corpo. E acho nem bateu bate no braço, braço, bateu na cintura. Bateu no ossinho da bacia, aquele que quando bate você dá na quina, dói pra dedéu. É impressionante, o árbitro estava 5 metros do lance. A questão é como eles gostam de complicar as coisas, Rodrigo. É um lance que todo mundo viu, o braço junto ao corpo, a bola bateu na barriga do Maicon. E não foi nada, pra mim não foi nada, pra mim segue o jogo, siga lá a pelota. E aí, Brunão? Terrível a arbitragem, terrível. Agora o Wagner Hell salvou a vida do Hilton Pereira Sampaio. Ele tava de frente pro lance, inaceitável isso. Escanteio, hein? É escanteio, vai para a cobrança Hércules, olha a bola na área do Vasco, Maicon sobe de cabeça, tira, a bola sobra do outro lado, insiste o Fortaleza com Kervin, acabou de entrar, chuta, bate no contrário, ganha o arremesso manual, tem pressa o Fortaleza, as bolas somem, quando aparece duas, lateral. Epa. Que favorece a equipe do Fortaleza, vai para a cobrança Felipe Jonathan, toma distância, vai botar lá na cozinha do Vasco. 41, cobrou o curtinho, deixando agora para Hércules, deu mole, perdeu o contra-ataque, Paier botou na frente para Paulo Henrique, pode ser o gol da classificação, tem Verrete na direita, eu vi ele também, Verrete dominou, perdeu espaço, marcado pelo Zé Welleson, veio outro na marcação, Verrete derrubado, ele deu apenas lateral, para mim houve a falta, hein? Também achei uma pena que o Vasco desperdiçou o contra-ataque, estava bem armadinho, o Verrete tentou segurar, sofreu a falta, mas o Bandeirinha preferiu anotar apenas o lateral já cobrado a favor do Fortaleza. 3 para o Vasco, 2 para o Fortaleza no placar nacional. Bruno Mendes, acho que ele não vai economizar nos acréscimos não, hein? Eu acho que ele também não vai economizar não, tá estando muito mal. O VAR salvou ele nessa oportunidade agora, que ele dá um pênalti inexistente. O Fortaleza se descontrolou no jogo completamente. O Vasco não está sabendo aproveitar isso, tem que ficar com a bola no pé, tem que tocar a bola. Essa ordem tem que partir do banco de reservas para manter a tranquilidade, para ter a posse de bola, porque está com vantagem no placar. Quem tem que correr agora é o Fortaleza, não é mais o Vasco da Gama. O Vasco da Gama já fez a parte dele, está vencendo por 3-2. O time do Fortaleza é que tem que correr. O Vasco tem que ficar com a bola o máximo possível e entregar a bola de bandeja para o adversário, Rodrigão. Vou fazer aqui o bolão dos acréscimos. Rodrigo Ricardo, para você quanto tempo? 8 minutos. Luiz Ferreira. 10 minutos. Bruno Mendes. Eu vou ficar no meio de 9. Eu vou com 10 minutos. Vamos ver. É o Wilton Pereira. Se bobear, ele dá 18 ou dá só 2. Não tem critério. Vem de novo Fortaleza, passa bonito pelo primeiro, por ali o jogador que era Pikachu, ele bota na frente, a jogada é boa, vai para o ataque, dominando bola com Tinga lá pela direita, o Fortaleza está vivo, o Leão do Piscino, um ataque, botou curtinho, a jogada é boa, o chute na entrada da área, bateu, é festa! Léo Jardim, goleiro de futebol de botão, falha de novo, pula atrasado, fundo do barbante, empata o Fortaleza. Que jogo é esse? Que noite é essa? Esse é o futebol brasileiro. Hércules tem a força do Leão do Pici e o placar tá mostrando. Vasco 3, Fortaleza 3. E aí, Luiz Ferreira? Olha, Rodrigo Campos, o Bruno Mendes já tinha colocado. O Vasco precisava controlar a bola, precisava manter a posse de bola. Vem o Hércules como quem não quer nada, apareceu na frente, não vem ninguém. Vou tentar daqui. Chutou, a bola quicou, traiu o Léo Jardim, que tá, pra mim também falhou. Caiu atrasado, caiu como dizem os colegas da TV Brasil, slow motion, em câmera lenta. Agora Vasco 3, Fortaleza também 3. E que jogão, ouvinte da Nacional! Bruno Mendes. Um cardiologista tem que dar em dia pro torcedor do Vasco e pro torcedor do Fortaleza, hein, amigo? Exatamente, tem que estar em dia. O Vasco não segurou a bola, o Vasco não rezou a cartilha, o Fortaleza estava desorganizado, o Vasco podia acertar um contra-ataque. Teve até esse contra-ataque, mas o Fortaleza estava bastante desorganizado e o Vasco perdeu, pelo menos até o momento, a oportunidade de conquistar o resultado do tempo normal. Estou sentindo um cheirinho de pênalti daqueles assim, grandiosos, viu, Rodrigão? Ah, não resta dúvida, mas... vamos ver quanto tempo o Wilton Pereira Sampaio vai dar, diga. É um lance que me lembrou esse gol do Fortaleza, aquele gol que o Advíncula fez na final da Libertadores contra o Fluminense no Maracanã. Foi levando, chutou e acertou. Se não marcar, meu amigo, os caras vão chegar. E agora até a plaquinha, todo mundo errou. Mais 6 minutos, Rodrigo, vamos até 51 de segundo tempo. É aquilo, pelas paralisações que aconteceram, as substituições, o VAR, no mínimo 8. Mas o jogo empatou, é mais confortável para ele terminar logo. Não se compromete. Lateral para o Vasco, vai Paulo Henrique para a cobrança e discute ali com o Vojvoda. Lateral para o Vasco aqui pela direita, Paulo Henrique deu de graça para o jogador do Fortaleza. Não soube aproveitar de cabeça, bota para frente, Michael tira pelo Vasco. Insiste Zé Welison. Jogo no final, vamos até 51, teve impedimento. O Vasco da Gama tem a posse de bola, 46, vamos até 51. E aí, meu amigo, nos pênaltis, vamos conhecer quem avança para a próxima fase da Copa do Brasil. É jogão na Nacional. Rayan de cabeça bota na área. Olha o Pumita apertando. Corta a zaga. Escanteio, Rodrigo. Escanteio. O Pumita chegou ali apertando o Jonathan, que meio desequilibrado conseguiu jogar a bola para a linha de fundo. Ele reclama de uma falta do Puma, mas ele apenas fez a marcação. E o Puma vai para a grande área. Quem vai para a cobrança é ele. Dimitri Paê, escanteio pelo lado direito de ataque. Quem sabe não é o quarto do Vascão, Xará. 47, um gol agora praticamente assegura o Vasco na próxima fase e elimina o Fortaleza. Do outro lado a mesma coisa. Escanteio para o Vasco, gol à direita das cabines e é pelo lado direito. Paê conversa com a bola, tem intimidade, chama de você, cruzamento na área, Michael cabeceou para trás, Pumita tentou, cortou a zaga, insiste, esforça pelo Vasco da Gama, entendeu? Michael cabecear para trás, hein? Deixa para Matheus Carvalho, entendeu essa, ô Rodrigo? Eu também não entendi, ele é zagueiro, né? Então, de repente, estava meio deslocado na área. 47! 47, Fortaleza no ataque, olha o lançamento errado, Paulo Henrique vacilou, perdeu, já não valia mais nada, Luiz Ferreira. Ele saía da figura A para a figura B, impedimento bem marcado, a posse de bola é do Vasco, Rodrigo, 48 minutos. Faltam 3, de acordo com os acréscimos assinalados pelo árbitro. Olha, Paê domina pelo Vasco, lança na frente, na direita, Pumita ajeitou, leva para a linha de fundo, marcado pelo primeiro, chama para dança, vai botar na área, puxa o freio de mão, muda de ideia, deixa mais atrás, a bola sobra novamente para Paulo Henrique, abriu, boa bola na direita, Matheus Carvalho, cruzamento, Pumita mata no peito, devolve novamente para Matheus Carvalho, levou para o pé esquerdo, cruzamento na área, bate na zaga, deu contra-ataque, olha o perigo, 3 contra 3, o Fortaleza avança, lançamento aqui na esquerda, dominou Hércules, corta, esforça, o Vasco responde, parte para o ataque com o Pumita. Deu mole, perdeu, volta com o Fortaleza, que jogo é esse? Um gol agora do Fortaleza, elimina o Vasco, um gol do Fortaleza, elimina o Vasco, chute da entrada da área, vai entrando, Léo Jardim, espalha, manda pela linha de fundo, é pra testar o coração, Luiz Ferreira. E foi como o nosso Jorge Bruno colocou na sonoplastia, como um gato. O Moisés, ele jogou para a esquerda, passou para a direita, chutou rasteirinha. Ele tá no cantinho lá, vai Fortaleza. Escanteio para o Fortaleza, corta, pitou na área, insiste o Fortaleza. Olha, Kevin, dominou, ele é bom de bola, passou no meio de dois, tocou na direita, errado, cortou o Adson. E deu contra-ataque, Vasco, deu contra-ataque, Vasco. Olha, Paê, passa bonito pelo primeiro na habilidade, Ferretti corre no meio, Paulo Henrique na direita, na esquerda tem Rayan, preferiu Rayan, chuta, bate no contrário, ganha um lateral o Vasco, que jogo é esse? Rayan cobrou, volta tudo, e aí Rodrigo? É, o Wilton Pereira Sampaio falou que não poderia, mandou voltar a cobrança de lateral, Paulo Henrique tentava cobrar rápido, depois de um bom drible do Paê, que jogou Paulo Henrique, mas na sequência cortou a defesa Fortaleza, lateral finalmente cobrado a favor do Vasco da Gama. Bola está com o Piton. Piton domina pelo Vasco. Deixa para Léo. 50 minutos. Falta um. Michael recolhe pela direita. Lançou na frente para Pumita, de costas para o gol. Devolveu para Michael. Olha o Verrete na área pedindo. Ainda Michael. Que bolão na direita. Pumita, cruzamento na área. Corta Zé Wellison. Escanteio para o Vasco, Rodrigo. Escanteio pelo lado direito. Uma boa trama entre o Puma e o Michael. Acredite, Michael subiu o ataque. Tabelou com o Puma. Cruzamento rasteiro. Mas o Zé Wellison tirou de carrinho. Paê, Dimitri Paê, pode ser o último lance do jogo, já que nós temos 6 minutos de acréscimo, já estamos quase nos 51, Xará. É o último lance do jogo, ou o Vasco marca e elimina o Fortaleza, ou vai para os pênaltis. Escanteio para o Vasco, tensão na colina, lado direito, gol à direita das cabines. Paê ajeita para cobrar, tem intimidade com a bola, chama de você, botou na área, subiu o Léo, corta a zaga, insiste o Verrete, ela vai pela linha de fundo. É tiro de meta ou vai terminar? E aí, Rodrigo? É o Wilton Pereira Sampaio, que quer mais um minutinho de jogo, ou vai esperar aquele famoso clássico, né? A bola bate o tiro de meta. Não, nem esperou. Terminou! Final de jogo em São Januário. Que jogão espetacular! 3 para o Vasco, 3 para o Fortaleza. Reportagem Nacional, Luiz Ferreira e Rodrigo Ricardo. Fim de papo em São Januário, fim de papo, vírgula, porque teremos as disputas por pênaltis, fim do tempo normal, 3 para o Vasco, 3 para o Fortaleza. Os jogadores saem extenuados, realmente deixaram tudo em campo. Se o jogo não foi bom tecnicamente, não faltou raça, não faltou disposição de ambas as partes. E agora vamos saber quem vai para as oitavas de final da Copa do Brasil na disputa para os pênaltis. O técnico vai indicar os cobradores. O Pumita Rodrigues ali, uruguaio, que entrou no segundo tempo, já bateu ali nos peitos, dizendo que está à disposição, está confiante para bater. Esse momento agora é hora de quem tem mais confiança para as cobranças, esse momento tão decisivo, Xará. Esse momento também é para quem treinou. Técnico Juan Pablo Vojvoda ali no Fortaleza, dá moral para os seus jogadores, todo mundo tomando aquela aguinha, todo mundo extenuado depois desse jogo eletrizante que você conferiu aqui nas ondas da sua Rádio Nacional em todo o Brasil. E agora a gente lembra, não tem mais lista. Quem tiver numa boa, chama a responsabilidade e vai lá, vira para o seu Wilton Sampaio e fala: ô titio do apito, eu vou bater, hein? Eu vou bater, hein? E agora, o torcedor do Leão do Pici em todo o Brasil, o torcedor do Vasco em todo o Brasil, todo mundo fazendo aquela figa, fazendo aquela promessa. Tem gente que corta a unha de uma mão, tem gente que usa a mesma roupa, tem gente que tira um pé de meia e fica assistindo. E tem goleiro que estuda as cobranças. Tá lá, a gente acabou de ver aqui no gramado de São Januário, o João Ricardo, goleiro do Fortaleza, estudando ali onde cada jogador costuma cobrar. E hoje a gente tem esse trabalho de análise de desempenho cada vez mais forte, Rodrigo. É verdade, Luiz Ferreira. E pode ser uma oportunidade, tanto para o Léo Jardim quanto para o João Ricardo, se redimirem, porque ambos falharam, tiveram falhas graves ao longo desse emocionante jogo, Luiz. Lembrando que o João Ricardo falhou no gol marcado pelo Lucas Piton, a bola passou por baixo dele, e o Léo Jardim, aqui na nossa opinião, pelo menos na minha opinião, falhou em 2 gols do Vasco. Agora a gente vê aquela corrente para frente, aquela corrente, aquela última moral, antes da decisão da marca de cal. Meu querido RR, ele tá vindo aí, o Vojvoda, dando aquela moral. Os jogadores do Vasco, o Vitor Luiz, os mais experientes ali, o Medel chegando junto. E vai começar a decisão por pênalti. Let's get the party started, RR. Ele faz a festa! Bruno Mendes, que jogão espetacular. 3-3. Difícil até analisar um jogo com tantas oscilações durante os 90 minutos, hein, amigo? É isso aí, Rodrigão. Mas o importante é dizer que o resultado foi justo, pelo que apresentaram as duas equipes, conforme você falou, pelo que Fortaleza e Vasco oscilaram dentro de campo. Né, um momento bom de um, depois um momento ruim do outro. As duas equipes se desorganizaram no final. A gente falava disso aqui, você narrava. Qualquer um podia vencer a qualquer momento, porque as duas zagas estavam instáveis. Os dois ataques estavam nervosos e ávidos para marcar. Agora, competência, cabeça no lugar e melhor preparo. Quem tiver isso nesse momento vai levar essa classificação para casa. Mas foi sim um grande jogo, com arbitragem terrível desse moço, que só ele realmente é um mal para o futebol, esse tal de Wilton Pereira Sampaio. Ele saiu corrido do futebol do Distrito Federal. Vou repetir, o futebol que eu tenho o maior respeito do mundo, mas ele saiu corrido do futebol do Distrito Federal. O cara é árbitro FIFA e há algum tempo. Ele é muito ruim. É impressionante, hein, Xará? Como é que a FIFA dá credencial de árbitro FIFA para um jogador como esse? E o Vasco vai começar as cobranças. O camisa 10, Dimitri Payet, está com a bola, Xará. A primeira cobrança é do Vasco. Payet conversa com a bola. O gol à esquerda das cabines de rádio e TV. Na bola, Payet. No gol, João Ricardo. Vasco e Fortaleza. Quem vai avançar para a próxima fase da Copa do Brasil? O primeiro pênalti a ser cobrado é do Vasco da Gama. Dimitri Payet, o francês contratado a peso de ouro. Toma distância, autoriza o árbitro, bateu, é festa! Bola de um lado, goleiro do outro. 1 a 0 Vasco, Rodrigo. O Vasco começa bem, bateu como manda o figurino. Goleiro de um lado, bola pro outro. Tranquilo, com elegância, com a marca do francês Dimitri Payet. Agora é a vez do Fortaleza. Vasco 1 a 0 na cobrança dos pênaltis. E pelo lado Fortaleza está chegando aí, me parece ser o Lutiero. Ele mesmo. É o Lutiero, camisa 9 do Fortaleza, Rodrigo. Lutiero na cobrança para igualar para o Leão do PC. Lutiero. A bola. E Léo Jardim. O árbitro autoriza. Lutiero, pé direito, bateu, é festa! Empata, empata, empata o Fortaleza! Bateu consciente, Luiz Ferreira. Batida de segurança, bateu no meio do gol, esperou o Léo Jardim se escolher um lado. Lutiero fez aquela batida de segurança, tudo igual em São Januário. 1 a 1 na cobrança de pênalti, Rodrigo Campos. Agora vem o camisa número 20, o jovem argentino, Sforza, seleção sub-20 da Argentina, jogador jovem, tem um momento de grande responsabilidade, ajeita, é ele contra o João Ricardo, lá vem o argentino na bola, Xará. Toma distância, Sforza, segundo pênalti do Vasco, pé esquerdo autorizou o árbitro, bateu, é festa! Na frente o Vasco, na frente o Vasco, bateu lá no alto, Rodrigão. Indefensável esse pênalti, bateu no alto com força, sem nenhuma chance para o goleiro João Ricardo, com muita responsabilidade, bateu com muita firmeza, esforça, bota Vasco 2, Fortaleza 1, na disputa de pênalti, Xará. Iago Pikachu batendo agora pelo Fortaleza, RC. Pikachu! Pikachu, que pelo Vasco da Gama várias vezes marcou gols de pênaltis. No gol, Léo Jardim. Pikachu corre, toma distância, fica na risca da grande área. O árbitro autoriza. Pé direito, correu, bateu, é festa! Empata, empata, empata o Fortaleza. Só categoria, hein? Olha, cobrança de manual, goleiro para um lado, bola para o outro. Léo Jardim saiu nem na foto. Batida rasteira na bochecha da rede. Tudo igual. Vasco 2, Fortaleza também 2. Bruno Mendes, até agora, só pênalti bem cobrado, hein? É, tá complicado pro João Ricardo e pro Léo Jardim até agora. Eles buscaram e não conseguiram chegar na bola. Vamos ver essa cobrança do Piton aí, Rodrigão. Lucas Piton, que marcou o terceiro gol do Vasco na cobrança. No gol, João Ricardo. Pé esquerdo. Na risca da grande área, o árbitro autoriza, correu, bateu, na trave, é festa! 3 para o Vasco, até aqui 100%, 2 para o Fortaleza, haja coração, Rodrigo! Bateu na trave, mas entrou, chorado, agora Vasco 3, Fortaleza 2, na disputa de pênalti. Ali vamos chegando, me parece ser o camisa 35, Hércules, Rodrigo. Todos os goleiros até agora pulando para o lado esquerdo, hein? Hércules, que marcou o terceiro do Fortaleza. Toma distância, Hércules. No gol, Léo Jardim. Autoriza o árbitro. Correu Hércules. Bateu! É festa! Lá na gaveta, que categoria! 100% lá, 100% cá. 3-3, Luiz. E até agora, nenhum goleiro acertou o canto, Rodrigo. Todo mundo escolhendo goleiro. Escolhendo goleiro, escolhendo o canto. E agora, o Fortaleza empata 3-3, RR. Puma Rodrigues, uruguaio, lateral direito, vem para a quarta cobrança. Ele, no intervalo, ele foi um dos que bateu no peito e disse que estava confiante para bater. Lá vem ele, xará. Puma Rodrigues na cobrança. É o quarto pênalti do Vasco. Até aqui todo mundo converteu, todos tomam pouca distância, autorizou, bateu, é festa! De novo, bola do lado, goleiro do outro. 4 para o Vasco, 3 para o Fortaleza, Rodrigo. Como manda o figurino, goleiro para um lado, bola para o outro. Agora Vasco está 4, Fortaleza 3 nas cobranças de pênalti. Zé Welisson se aproximando da marca de cal. Olha, meu amigo, ou é pancado, a gente vai ver alguma coisa bem diferente aí. Até agora, repito, nenhum goleiro acertou o canto, hein? Zé Welisson, número 17. Vai para a quarta cobrança do Fortaleza. Até aqui, 7 pênaltis batidos. 7 pênaltis convertidos. 4 para o Vasco. 3 para o Fortaleza. Zé Welisson, ajeita com carinho. Conversa com a bola. No centro do gol, a concentração do goleiro do Vasco, Léo Jardim. Toma distância, Zé Welisson. Com o pé direito, o árbitro autorizou. Respira fundo, concentrado, olha o goleiro. Corre, pé direito, bate, é festa! Que show de cobranças em São Januário, 4-4. Olha, ele foi devagarinho, como quem não quer nada, e deslocou o Léo Jardim. Bola para um lado, goleiro para o outro. Cobrança bem tranquila do José Welisson. RR, quem vem aí? Vem o artilheiro argentino Verretti, que marcou 2 gols nessa partida. Já tem 11 gols na temporada, 4 gols deles de pênalti. Ele vem para a quinta cobrança do Vasco. Por enquanto, tudo igual, 4-4, todo mundo acertou. Verretti, vem aí, xará. Verretti na cobrança, toma distância, mãos na cintura. É o quinto pênalti do Vasco, correu, bateu, é festa! O Vasco cumpriu bonitinho, bonitinho, tudo que tem que ser feito. 5 cobranças de almanac. Agora o Fortaleza tem mais um. Se perder, o Vasco fica, Rodrigo. Exatamente, batida de segurança do Verretti. Ele esperou o Zé Ricardo, João Ricardo, pular. Bateu no meio. Vem aí o jogador da Fortaleza. Quem é, Luiz Ferreira? Me parece daqui seu jovem Kevin Andrade, hein? Rapaz, personalidade, jovem venezuelano. É o Kevin Andrade mesmo, camisa 77, jovem venezuelano de 19 anos. Que responsabilidade! Kevin toma distância. Léo Jardim no meio do gol. Se perder, Fortaleza fora, Vasco dentro. Autoriza, pé direito, parou, correu, bateu. Léo Jardim, Léo Jardim, Léo Jardim. Vasco, Vasco, Vasco, Vasco. Defendeu Léo Jardim. O Vasco está classificado. O Vasco segue na Copa do Brasil. O Vasco segue mostrando seu gigantismo, sua força, supera a bagunça dos seus dirigentes. Você, vascaíno, tem 777 milhões de motivos para se apaixonar. Não há pedrinha no caminho que seja maior que a força dessa camisa. Parabéns, Vasco! Parabéns, vascaíno! Vasco nos pênaltis classificado. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal classificado, Rodrigo! As ironias do destino! O jogador do Fortaleza que perdeu o quinto e último pênalti tem a camisa número 77. Será o destino? Será uma coincidência? O que é certo é que o Vasco da Gama está nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Vasco avança. E lembrando aqui a rede, você, a rede nacional de rádio, você que está curtindo aqui o show de bola nacional em 87,1 FM, Rádio Nacional Brasília, no aplicativo do site da Rádio CBC e no site da Rádio CBC, nós vamos até 23h50. 23h50. E lembrando, a joia Kervin Andrade, que havia feito o gol do Fortaleza, agora aí com lágrimas nos olhos, bastante abatido, bateu muito mal, telegrafou a partida para o Léo Jardim. Agora o Fortaleza se prepara, porque domingo agora o Fortaleza enfrenta o Sport pelas semifinais da Copa do Nordeste. Rodrigo Campos. Um dos melhores jogos da temporada, pelo menos na minha opinião até aqui. O futebol cada vez mais fazendo essa galera se apaixonar. A imprevisibilidade, um jogo de viradas, uma cobrança de pênaltis quase 100% para os dois times. 10 cobranças, em 9 os goleiros foram para o lado errado. Impressionante a atmosfera em São Januário, a alegria dessa galera para fechar a jornada. Um resumo do que foi esse jogão de bola que a Nacional transmitiu. Tá chegando ele, titular absoluto da Seleção Nacional do Rádio. Olha só, meu amigo Rodrigo Campos, um abraço para você, valeu mais uma vez por termos trabalhado juntos, ao nosso querido Rodrigo Ricardo, também ao nosso querido Luiz Ferreira. O futebol e o imponderável, por isso esse esporte é o mais apaixonante do mundo, por isso esse esporte, ele consegue mexer com emoções e emoções pelo mundo afora. Por conta disso, numa partida que a gente viu erros dos dois lados, erros do Vasco da Gama, erros do Fortaleza, as defesas oscilando, os ataques não conseguindo fazer da forma do que os técnicos pediram, mas fizeram os gols, as zagas falharam, os goleiros, o João Ricardo falhou, o Léo Jardim também falhou pelo lado do Vasco da Gama, mas o fato é que no final o Vasco está classificado. É bom para o torcedor vascaíno, o Álvaro Pacheco está chegando para ajeitar a casa e precisa ajeitar. O Vasco hoje foi um time extremamente desorganizado, sistema defensivo terrível do Vasco no primeiro tempo, melhorou um pouco no segundo, sem o Paier tocar na bola. O Paier hoje não disse ao que veio, porque realmente não recebeu. A única bola talvez tenha recebido tenha dado assistência para o Lucas Piton fazer o gol, que de resto não conseguiu trabalhar como o Paier gostaria e sabe fazer isso dentro de campo. O Verrete, um lutador, né? O Fortaleza foi um time que também teve seus lutadores. Não entendi porque o Vojvoda tirou o Pochettino. Repito, se não foi porque o Pochettino pediu para sair, errou o treinador, que a partir do momento que ele tira o pilar do meio campo da equipe do Fortaleza, o meio campo do Fortaleza se desfaz. E aí vamos para os pênaltis, depois de um empate 3-3. Teve de tudo nesse jogo, virada, revirada, erro de arbitragem, o Wilton Pereira Sampaio horroroso, não vou dar nem nota para ele, né? Os auxiliares pouco tem a ver com isso. O Wagner Hewey salvou ele ainda de cometer um erro crasso quando ele dá um pênalti do zagueiro do Vasco, onde a bola sequer bateu na mão do zagueiro do Vasco. Ele precisa voltar no lance para poder rever o lance no VAR e tomar conta novamente da partida. O que ele não fez, nota 0, 0, 0. O Hilton Sampaio é horroroso, é horrível, é um árbitro que eu não sei por que está na FIFA ainda, porque ele prejudica as partidas, o andamento, ele erra muito, todos os jogos, todas as rodadas. A gente vai chegar na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, vai ter o Hilton Sampaio apitando, a gente vai estar reclamando dele, então foi terrível. O Vasco agora tem que botar a cabeça no lugar, da forma que foi, com essa emoção, com esse jeito, vendo o que o torcedor do Vasco está fazendo, tem que aproveitar de tudo isso para se reerguer em 2024. O Vasco tem tudo para se reerguer. O Vasco tem que esquecer a briga política no campo e bola. Ele tem que esquecer a briga política e por ele jogar e pelos seus torcedores também. Trabalharam com a gente aqui, além do nosso querido Rodrigo Campos, Rodrigo Ricardo e o Luiz Ferreira, os trabalhos técnicos do Rio de Janeiro, Jorge Brum, o Joca Sanz e o Carlito Gondim, a equipe técnica em Brasília, Josemar França e Alberto Paris. Show de bola nacional fica por aqui e volta amanhã a partir das 9h15 da noite. Todas as emoções de Copa do Brasil, Amazonas e Flamengo direto da Arena da Amazônia em Manaus. Muito obrigado pela companhia. Tchau, tchau, Brasil! Você vibrou com mais uma jornada esportiva da Rádio Nacional. Futebol sem fronteiras. Rádio Nacional. Rádio Nacional. Se eu fosse você, me segurava mais em seus braços. Não me deixava sair sozinho, igual ave sem ninho voando no espaço. Posso encontrar alguém lá fora, me fazer tudo o que você faz. Eu sou manso, mas tenho instinto. Eu posso voar e não voltar nunca mais. O passarinho quando acostuma viver longe da sua gaiola e que sai todo dia voando, ele acha o bando, some e vai embora. Meu bem, não deixe seu passarinho livremente sozinho, porque qualquer hora eu posso voar e nunca mais voltar, você vai me perder. Qualquer hora eu posso voar e nunca mais voltar, você vai me perder. Se eu fosse você, me segurava mais em seus braços. Não me deixava sair sozinho, igual ave sem ninho voando no espaço. Posso encontrar alguém lá fora, me fazer tudo o que você faz. Eu sou manso, mas tenho instinto. Eu posso voar e não voltar nunca mais. O passarinho quando acostuma viver longe da sua gaiola e que sai todo dia voando, ele acha o bando, some e vai embora. meu bem, não deixe seu passarinho livremente sozinho, porque qualquer hora eu posso voar e nunca mais voltar, você vai me perder. Qualquer hora eu posso voar e nunca mais voltar, você vai me perder. Aceso, nem amanhecer. Põe água pro café, que já tá na hora. Peço a proteção de Nossa Senhora. Lidar com o campo não é nada fácil. Ser bruto é grande o cansaço. Eu nasci no mato, esse é o meu lugar. Já tentei sair pro mundo, mas meu coração matuto sempre pede pra voltar. Chega pra cá, meu amigo Rafael Silva. Deixa comigo, meu amigo Anísio Coelho. Que satisfação, meu irmão. Simão! Orvalho da manhã, o sol nem nasceu. Cão a lenha aceso em amanhecer. Que já tá na hora. Peço a proteção de Nossa Senhora. Lidar com o campo não é nada fácil. Tem que ser bruto, é grande o cansaço. Esse é o meu lugar. Já tentei sair pro mundo, mas meu coração matuto sempre pede pra voltar. É quase madrugada, eu não dormi. Com você no pensamento a insistir, que eu não durma sem falar contigo. Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo. E os momentos que felizes nós passamos, se morrer, irá morrer junto comigo.